nesse mundo não há paz, não há paz. Andei na rua só pra relaxar e vi o mundo exatamente como ele está. Né não, irmão, me abala o coração. Século 21, gente nessa situação. Os carros blindados, muros estão altos. Pra que riqueza e viver trancado? O ano 2009 já chegou. Até agora carro não voou. A cura pra AIDS não foi encontrada. Pior que isso, falta escola pra criançada. A minha quebrada chora, o povo acostumado. A chuva cai e invade o barraco. Não era isso que Jesus queria. Guerra por motivos banais, patifaria. Eu vejo isso, eu vejo amanhã. Vejo os meninos com instinto talibã. E o futuro, como será? Se eu procuro a paz e a paz não há. Eu vejo os manos sempre ligado, correndo atrás das drogas. Mais um viciado. Na verdade, mano, vou te falar. De cada mil que entra, só um consegue voltar. Tenha cuidado com sua vida, pra você não fazer parte dessa estatística. Nesse mundo não há paz, não há paz. Nesse mundo não há paz, não há paz. Queria um lugar pra poder andar sem esse cheiro de esgoto no ar. Sou criança, preciso disso. Mais verde, mais apuro, mais amigos, sem medo de andar na rua. Essa nossa vida tá uma loucura. Ultimamente tenho visto os caras mais velhos se entregando pro vício. Ah, mano, já faz tempo que estar assim. No meu tempo já era ruim. A diversão era televisão. Joga bola, joga peteca, joga peão. Os 15 anos passou, levou a infância. Só ficou de alguns a triste lembrança. Lembrança do passado, de alguns amigos que já são finados. Menina mais nova do que eu já engravidou. E os sonhos de vencer na vida onde ficou? Eu luto, tento explicar. O rap é a voz que não vai calar. Conviver com alguém que ama um viciado. Que pena, meu pai se entregou pro álcool. Isso me dá mais forças para prosseguir. Oro pra ele um dia poder sair. Da menina que sonha em estudar, pra guerreira que sobe no palco pra cantar. Nesse mundo não há paz. Nesse mundo não há paz, não há paz. Nesse mundo não há paz. Pois mano, pode crer agora, irmão. Deixa eu te dizer, Jesus vai voltar. Pode crer, e quando ele voltar, toda a guerra vai acabar. E com certeza nesse mundo, pode crer, paz vai haver. Cara, vamos lá, vamos seguindo em frente com Deus. Aquele homem pode crer que salvou você e eu. Ele está presente nas nossas vidas. E com certeza, mano, vai curar tuas feridas. Nesse mundo não há paz. Nesse mundo